Thank you. São Rafael, para Guarulhos, nível 341. Chama 251, autorizado Guarulhos, nível 360, pêndulo 110, picola, pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120, destino 8, transponder 5073. Thank you. 5-1 à direita, via ser corrigido em frente, tá com CI, já ponto de espera da 10 chame torre, 1-1-8-9-5, quer negar 1-0-9-7. Salvador, muito bom dia, é o TAM 33, confirmando, TAM 3171, informação hotel, teria nossa autorização para São Paulo, Guarulhos? Sou 3171 no Guarulhos, autorizado 320, outro Zulu 10. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5101. Muito veloz, mas vou tentar. System UZA 10, 320, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótima, Upper, Zulu, 10, 208, controle, 5101, transponder. 31071, cotejamento correto, time pronto, puxe. Camaré. Chané 6251, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 350 graus, 0019, vento calmo. Este é autorizado alinhar e decolar, pista no zero, Chané 6251. É 6251, decolado aos 34, controle Salvador 120, décima 8. 120, 8 Salvador, 6251, obrigado. Salvador, bom dia, Xané, 6251. 6251, contato radar decolar, tudo mantém o nível de voo 360 após 2 mil pés do Leda. Só mantém 360 após 2 mil pés do Leda, o Xané 6251. Delta 3360-06, pushback e acionamento. Tribuna 71 autorizado, chame táxi. Trabalhe. É 251, chama o Cebra Recife, 251, na Dana 33, sinal 9. ONU 251, 3395, 6251. Assina a identificação, desceu para 2.000 pés, última trem Salvador, 1097, chegada bom. localizado táxi, simpático principal para isso aí, já ponto de espera na 0 torre, 1895, que é legal na 017. Tribuna 71, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. 317 ano, decolado aos 48, controle Salvador, no 10 decimal 8. 08, ligado, bom dia, 3141, cruza 1507. 71, contato com a decolagem, tudo em mantém o nível de voo 320, aposto 2000, 3 Leda. 320, aposto 2000, Leda, Salvador, Dan 3171, pode voar direto, Motiva. Recife, 251, alterna 3395, solicitamento ao mesmo. 251-3395, obrigado. Recife 17, Viva LS, Axel, Bruno 0, altímetro no 0, 17, em Salvador, chame estabilizado no Globo Brasil. Viva 17, também estabilizado,